si è parigliona, segna di pulisciar. A senha de pelejar para navegar em cheio, manda as velas desfraldar. Adeus marinheiros velhos, adeus que vamos largar. Adeus que vamos largar com as velas desfraldadas, vamos na volta do mar. Três anos e mais um dia era nova navegar. Era nova dentro dela veio um torco pelas barbas a chorar. Pelas barbas a chorar, que o nobre conde almirante ela veio regular. O conde que tal ouvir ali se pôs a gritar. Ali se pôs a gritar, afirmando que a Moirama jamais iria parar. Vai nem pensar, vai nem pensar. Palavras não eram ditas e as balas de par a par. E as balas de par a par, umas naus a provocavam, outras iam a escapar. Ganhar o conto da batalha, não mais havia a ganhar. Não mais havia a ganhar, só com salões a pintos, tudo corre a manobrar. Arriba, mestre piloto, aquela gávea real. Aquela gávea real, sem cenar vistas a terras do reino de Portugal. Já vejo rios a correr, lavadeiras a lavar. Lavadeiras a lavar, vejo muito forno aceso, padeiras a padejar. Também vejo